Estrada, onde eu vou chegar? Ela clareia e acompanha tudo que a noite traz. Tantas palavras e madrugadas para você viver. Que vem comigo nessa viagem longa. A hora vai passar. Acontece nesse caminho por onde a gente vai. Sigo meu rumo, canto ao redor do fogo. Luzes da alma, jorram sementes nessa canção de amor, bem cultivadas para nascer de novo. Dentro do peito, abro a janela, deixo o sol entrar. Nosso lugar é onde a gente está. Tá. Sonha acontecer.